precisa, motiva a divisa, torcida que vibra, frisa e reprisa o que mortaliza. Todos querem gol, o campeonato estádio abaixo, sai do anonimato, de baixo pro alto, só cabra macho. Oxinha arrasa, não pausa, ataca o time de vaza, deixa a rede em brasa, em placa, tem amor pela casa. Não é só a grana que chama, arte inflama, a chama, quem trama a fama, o drible reclama, só come grama. O rec persegue, mas não consegue, Nordeste é bom como a peste, se entregue, se envergue, pegue o coice do jegue. Só fica poeira, tremedeira estrangeira, plateia cheia, que anseia, a rede alheia, golpeia. Zagueiro de luto, goleiro puto, público mudo, matuta, insulto, tumulto a fundo, com bola e tudo. Peia, senheira, nem beira, cuscuz, macaxeira, mantém a chuteira pra vida inteira, sou seleção brasileira. Quem tá pra jogo sabe, é uma competição, quem não tiver vitória não tem condecoração. Uma jogada certa pra quem quer ganhar, tem que jogar porque a regra é clara. Quem tem confiança em si próprio bota a cara, não perde sem deixar de lutar. Medo de errar, caiu, levanta, tenta outra vez. Se você nasceu guerreiro, Deus assim te fez. Numa superfície plana e retangular, quando eu entro em quadro, o jogo é sério, entro pra ganhar. Penso em vitória quando piso na grama, energia de vitoriosa no meu punho inflama. Eu vou sacar com a minha força incendiária, vou quebrar o serviço no game da adversária. Quadra dividida, pra mim é o jogo da minha vida. Se bater com força, vai ter força na minha rebatida. Vou defender o meu lado da quadra, também vou partir pra ataque com a pressão na raquetada. Partida acirrada, foco no confronto, comemoração e concentração a cada ponto, a cada lance, a cada set, sendo eficiente, mesmo estando embaixo do sol quente. Quero mais que participar, o jogo é sério e eu quero o primeiro lugar. Quem tá pra jogo sabe, é uma competição, quem não tiver vitória não tem condecoração. Uma jogada certa pra quem quer ganhar, tem que jogar porque a regra é clara. Quem tem confiança em si próprio bota a cara, não perde sem deixar de lutar. Medo de errar, caiu, levanta, tenta outra vez. Se você nasceu guerreiro, Deus assim te fez. Se meu oponente não tiver atento, eu derrubo, a adrenalina cresce quando no octógono eu subo. Sem desconcentrar, senão ele que me detona. Um segundo desatento é o necessário pra beijar a lona. Me preparei, eu treinei pra ganhar. Sem afobação, vou levar pro chão, finalizar. Imobilizar, fazer ele bater três vezes. Tô me preparando pra essa luta faz uns meses. Eu vou lutar e defender meu cinturão. Vou partir pra cima com a guarda alta para trocação. Na pressão, sufocar o desafiante. Eu acredito em mim, isso me deixa confiante. Peso pesado, minha categoria. Luva preta de pedra representando a maioria. Depois de atropelar, mostrando tudo que sei. Aperto a mão do adversário pra mostrar o meu fair play. Quem tá pra jogo sabe, é uma competição. Quem não tiver vitória não tem condecoração. Uma jogada certa pra quem quer ganhar, tem que jogar porque a regra é clara. Quem tem confiança em si próprio bota a cara, não perde sem deixar de lutar. Medo de errar, caiu, levanta, tenta outra vez. Se você nasceu guerreiro, Deus assim te fez. Sigo dropando a vida, cada descida me impulsiona pra voar mais alto na subida. Sem capacete, sem nenhuma proteção, é uma chance só, preciso de um 99 na sessão. Sonho de campeão, corpo ralado, fraturado, remendado, tô curado e pronto pra missão. O desafio existe, o corrimão é o batalhão. Minha oração na benção de São Bob Burnquist. Insiste quando cai, quantas vezes tiver que ser, pra transformar em trabalho o meu lazer. Pra ser profissional na arte de viver, por isso minha perna treme até o núcleo terrestre tremer. 720 graus de visão, pra que cada obstáculo não seja páreo pro meu espetáculo. Concentração, respiração, se a vida é jogo, libera a pista, pois vai descer um campeão. Quem tá pra jogo sabe, é uma competição. Quem não tiver vitória não tem condecoração. Uma jogada certa pra quem quer ganhar, tem que jogar porque a regra é clara. Quem tem confiança em si próprio bota a cara, não perde sem deixar de lutar. Medo de errar, caiu, levanta, tenta outra vez. Se você nasceu guerreiro, Deus assim te fez.